Seja bem-vindo à verdadeira referência em aparelhagem no planeta Terra. Prepare-se. A partir deste momento, a sua festa se eleva ao mais alto escalão. O inconfundível DJ Tubarão chegou. Vamos lá então, bora dançar. Assim, ó. Dá-lhe, meu lendário! Nosso amigo Leandro, também do Comercial Souza, já com a gente, hein? Eu saí com você aqui para lhe falar de amor. Ô, música, meu irmão! Quando provei seu beijinho. Olha o nosso amigo Glauco, também empresário do grupo das caçambas. Faltou. Só na mania por aqui. Até perdi minha voz. Bora, Glauco! Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Bora, engenho! Foi minha primeira vez. Por isso eu não soube lhe beijar. Tuba! Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Ouvi. Não me queira mal. Bora, gente, não esquecendo. E amanhã estamos lá no Jiquiri, não é isso, meu irmão? Vai ser muita onda no Jiquiri! Eu saí com você aqui para lhe falar de amor. Lá no Bar do Luiz, meu irmão. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Bora, bora, que tem muita lenha pra queimar, hein? Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Pode chegar mais um pouquinho aqui pra frente do lendário, porque tubarão no seco não morde, meu irmão. Vem-te embora. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Tem tubarão por aí. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Bora beber, meu irmão, bora ser feliz. Isso que é pra ideia, viu? Me abraça e me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim. Vai no ouvido da tua mulher e fala pra ela: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Dá-lhe, meu lendário! Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Bora começar a serrar, né, filho? Olha o João Paulo das Pinturas, também o Tássio, o nosso amigo Diego Wellington, o Cleito dos Garotos do Rubi de Bragança. Obrigado, meu irmão! O que você quiser. DJ Tubarão. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Bora, simbora, que tá só começando. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite adentro, sem saber se vou parar. Bora, Janinho, como é que é? Em gotas coloridas corre o suor do seu corpo. Sabe que tubarão no seco não presta. Delírio então, começo a gritar. Eu te amo. E eu? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Segura, meu irmão. Te puxa aqui pra dentro e vem com o X. Eu quero o seu dinheiro. Não quero o seu ouro. Só desejo amor sincero. cima. Quero só pra mim. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos dizer. E o que é que é? Isso é o que é. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me beije, me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei, isso é o que é. Bora dançar para tomar todas. Tá só começando por aqui. DJ Tubarão, DJ Boy, Jaline, Mestre Gilmar. Vamos lá. Rubi. Rubi. Do carinho, nosso parceiro Manalu, Piau também, o Chitão da família Domingão tá com a gente, só na manhã, galera de Marituba. Obrigado! Saco do carinho, meu parceiro Gustavo Azô também, a nossa amiga Thelma Ieda, nosso parceiro Sorriso, toda a galera do sítio Caraú. Obrigado! Galera que recebeu muito bem, toda a galera do nosso lendário Rubi. Valeu, valeu! Nosso amigo Paulo também, ele e o seu amor. Obrigado, Paulo! Paulo de Bragança. Daqui a pouquinho no Bar do Luiz, lá no Jiquiri. Bora, meu lendário! Só começando! Vai ser muita onda, meu irmão. Bora a batidão! Jairinho. É Tubarão, esse caceteiro aí não tava com essa mulher ontem. Deixa eu abraçar o carinho e o Guto, irmão aí do Beg, nosso amigo Tássio Arroz, também a Loura de Marituba, já com a gente, aquele abraço do Tubarão. Rubi. Simbora, como é que é? Volte, por favor. Chegue juntinho. Tem muita areia pra queimar. Jalinho, Tubarão, Dino Boy, Mestre Gilmar. Bora dançar. Segura. Segura. Segura. Bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar. Já, meu irmão! Rubi! Fale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, viro a cara, vejo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu Gênio, como é que é? tá com a gente, nossa amiga Bianca. Aquele abraço, viu, Tubarão, Bianca. Valeu, hein? Fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah, e você nunca soube fazer, yeah. Sem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu... São os melhores! Pichadinha, pichadinha! Bora dançar, bora ser feliz! É o nosso lendário Rubi! E o Tubarão já detona tudo aí! Ó. Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar, eu mostro pra você. E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer. Yeah. Eu vou beijar no teu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar, novinha. Deixa minha filha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o seu sabor. Sei que a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Sei que a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Bora na pisadinha. Nosso amigo Paulo de Bragança. Alô, Paulo. Aquele abraço, meu irmão. Nosso amigo Diego, grande Diego! Um abraço aqui do Tuber e seu amor. Dá-lhe, meu lendário! Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar, eu... Lendário. E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer. E eu? Eu vou beijar no teu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar. Olha, gente, dia 29 de dezembro. Novinha, a melhor banda de forró do Brasil vai estar em Bragança. Deixa eu sentir o seu sabor. É verdade, viu, gente? Banda Saia Rodada no Clube da Sucam. Vai ser muita onda, hein? Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Sei que o jeito Tubarão vai detonando. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Em nome de NBET 91, o melhor, as melhores apostas estão na NBET 91. E o Tubarão detona! Bora dançar! Forrata chinela! Nosso amigo São Paulo das Pinturas também está com a gente. Os garotos do Rubi, aquele abraço, hein? Valeu! Sinto saudade, ela me ligou e por telefone ela chorou. Ela sente saudade, ela. Agora chega do carinho, Alessandro, Sassada, BGDP, de Augusto Corrêa, aquele abraço do Tubarão, muito obrigado, hein? Ela chorou de amor. Agora, Toquinha! De que ela chorou? De que ela chorou? Ela. Marcelo Pezão tá com a gente. Bora, Marcelo! Sofreu de sol. Obrigado, meu irmão, pode crer. E por telefone ela pediu perdão. Bora, bebê! E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Chuma Bragança! Dá-lhe, meu lendário! DJ Tubarão, no comando do lendário Rubi Saudade. Lendário Rubi. Como eu tô se o teu. tá ficando bonito, meu irmão. Dá uma vontade de levar você comigo. Dá uma vontade de levar você comigo. Na verdade, isso aconteceu. É um mundo novo que me apareceu. A imensa via, isso existia. Batidão, bora batidão, como é que é? Cuida de quem, baby, te ama demais. Aonde? Dentro de mim. Dentro de mim. Você, só você. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Sargento Oliveira, estou em suas mãos, viu, meu irmão? Dá uma vontade. Bora trabalhar, pô, bora trabalhar! Meu parceiro Gustavo, grande Gustavo, aquele abraço a você, viu? Homem do sítio Caraú, amanhã o Tubarão e o Jarim estarão se apresentando depois de uma da tarde lá no sítio Caraú, viu, gente? Vocês é o nosso convidado. Uma vontade de levar você comigo. Caqueado, caqueado, rebolando, caqueado, forrozinho, forrozinho, forrozinho. Um, dois, três, um, dois, três, já! Aô, paixão! Eita, bora esquentar tudo aí! Forró! Nosso amigo Dieguinho também, o Janielson e a Cláudia com a gente, aquele abraço do Tubarão. E aí? Fica amor, por favor, não desabro. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora pra cancha! Vai, vem, vai lá, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos. Só não é bom. Nosso lendário, meu irmão! Dá-lhe, meu lendário! Lendário. Nosso amigo Marcelo do Táxi, aquele abraço, bora crer, meu irmão! Fica, vamos lá de Augusto Correia, bora crer! Não, não, bora pressão, bora pressão! Fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora que tem muita linha pra queimar. Vai, vem, vai lá, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Breno CDs. Te pegar, te abraçar e te cheio de beijo. É, Givaldo, tô te cerrando. Só não é bom quando você diz que vai. Givaldo Gravações CDs. Olha, gente, daqui a pouquinho tá saindo nosso CDzão ao vivo aí. A primeira Páscoa do DJ Jarinho. Já já também sai nosso CD com o Tubarão. Claro, vai muito CD Pai Deva pra galera. E o Pezão tá só esperando dele. E aí? Fica amor, por favor, não desabro. Nosso amigo Edu também tá com a gente. O Cleito, o Tássio. O nosso amigo Diego. O Paulo das Venturas. Valeu, meu irmão. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem, vai lá, vem dançar e só de corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar. Olha o João do Açougue também, o Igor Lisboa. Grande Igor Lisboa, é parceirão aí. Nosso amigo Matheus Brito e o Rodrigo. Então, todo mundo junto, do mundo todas. É o nosso lendário Rubi! Esse é o Rubi. Rubi. É festa! É! Lendário Rubi! É! Lendário Rubi! Lendário Rubi! Deixa eu ligar meu teclado aqui, Jairinho. Deixa eu ligar meu tecladinho pra detonar pra essa galera. Quero ver essa galera aqui do gênio dançar todas, sumar todas. Hoje é dia de ser feliz. Hoje o lendário chega pra detonar pra essa galera. E claro, a gente tá muito feliz de ter você junto com a gente. O Tubarão já vai detonar! DJ Tubarão, saudade! Um, dois, três, já! Produção, bora minha produção, bora pra cima, meu irmão. Um, dois, três, vai. Olha o caqueado. A gente já pede com muito carinho pra galera que tá pedindo os abraços, trazer o seu celular pra ficar melhor, tá, gente? Pra ficar melhor, pra gente mandar o teu abraço, meu irmão. Já! Bora beber, bora beber! Pega a fuga lá de Cariateua. Aquele abraço aqui no Tubarão, obrigado, hein? Esse é o lendário Rubi. Esse é o nosso brega. Já! Olha a Júlia, o Alan também, o Jackson do Pandeiro, lá de São Luís do Maranhão. Valeu! Vem balançar, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tupa! Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Vem dançar. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Será que é bom? Moreninha, minha lourinha. Moreninha, oh, lourinha, eu vou te levar. Vem pro lendário. No embalo desse som, alô, garçom, não deixa o copo secar. Irmão, tem muita lenha pra queimar ainda, hein? Tem muita coisa gostosa pra gente detonar aqui na quadra do gênio. E o tubarão detona tudo aí. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Olha os trios de Eldorado, também o Edivão, o Adriano, o Ivão, o Valdeci Souza tá com a gente. Obrigado, hein? Chegando de todo lugar, o nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Obrigado, sargento, valeu! Atrás é bom demais. Dançamos sem parar. Moreninha ou lourinha. Eu? O nosso amigo Márcio também, a Carol e a Cris da Venezuela, tá com a gente. Não deixa o copo secar. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Bora mais uma! Marinheiro não vive em terra. Eita, gênio! Nem deixa saudade em alguém. Em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa, vai! Deixa eu entrar. Tu vai me encerrar mesmo? Nesse tempo. Vou liberar. Tá sendo parceiro aqui. Entrar, vou navegar. A brisa da noite me cala, quando a saudade é maior.

nossa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. O Xaxá ela não quer. Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. Amiga, olha quem chegou, meu irmão. O meu amigo Ceará. Eita, Ceará, pai dele. O homem lá da Vila do Castelo tá com a gente. Aquele abraço, Vila do Tubarão. Valeu, hein. Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos. Atenção, garçom, traz um pacote de cerveja aí. Meu patrão, Ceará, lá na Vila do Castelo. O homem tá com sede. Aqui do lado do lendário, rapidinho. Onde a gente se encontrou a primeira vez. E aí, engenho? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim, aplica. O que é que você quer ser? Dá-lhe meu lendário! Faz assim, aplica. DJ Tubarão Saudade! Bora amanhecer! Chama do carinho, toda a galera da carreta, equipe de saúde de Godofredo Vina do Maranhão, nosso amigo Dete, o Paulo Design. Aquele abraço aqui do Tubarão, obrigado, viu? Valeu! Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Nosso amigo Bigo, o rei do frango, tá com a gente. Valeu! Pra tirar um pensamento besta. Olha, a gente tem CD ao vivo da primeira parte já aí, hein? Dourado, tô com vocês, que lembra Tubarão. Valeu! Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Tuba! Eu acho que mereço de ti uma explicação. Nosso amigo Pingo, o rei do frango de Bragança, tá com a gente. Alô, Pingo, como é que é? Foi bem duro, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Rubi. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Bora sim, bora dentro das melhores aqui nesse lendário. Já tá ficando linda a nossa festa. Já. Olha quem tá por aqui, toda a galera de Cândido Mendes, Maranhão. Já na espera do Rubi. Dia 8 no Círio de Cândido Mendes. E aí, como é que é? Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Aí eu liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer. Aqui. Aonde está você? seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca. Olha, a gente já tem CD da primeira parte aí. É só pegar o teu jejarinho, hein? Que a noite espera por mim. Bora, Marcelo, beijou como é que é? Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh. Vem comigo ver um filme qualquer. Do brega, ritmo. Bora mais uma. Eita, Bragança, pai Deus. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? É ele, é ele. Pode ser o Rubi, Rubi. Ou é o Jackson tocando por aí. Tá só começando. Ou é o JC zoando longe daqui. E a gente muito feliz de ter dona aqui na quadra do Gênio, hein? Vamos lá. Quando é meia-noite, ouço o tropical, escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tenho um brasiliano e uma nova dimensão. Tenho o furacão negro e o Itamaraty. Rubro negro e Impala, tem também top som. Dá-lhe, meu lendário! Dá-lhe, meu Rubi! Bora dançar! Ah, vem meu neguinho, que só dança brega. Até quando ele dorme, ele sonha com brega. Se vai no banheiro, ele só canta brega. O seu alquimim sou... Vamos achar como do carinho aí, nosso amigo Nando, do Depósito Teixeira. O grande amigo Nelson, da Peixaria Aquários do Batal, curtindo aqui no nosso lendário Rubi, que coisa boa, hein? Valeu! Numa festa, ele chama a atenção da galera. Ninguém nega que ele é o anormal do brega. Bora dançar, bora dançar! Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Botando a galera pra dançar, Rubens Mota, o anormal do brega. DJ Jairinho Tubarão, já detonando tudo por aqui. Vira, dança com o Rubi. Na terça dá um show com nova dimensão. Na quarta ele dança com o trovão azul. Oi. Na quinta vai atrás do novo cruzeirão. Na sexta tem para Itabá. Olha quem tá com a gente, o advogado Freite. Vanguardio. Junto com o Marcelo Daguichista, grande abraço, hein? Dança. Obrigado. Perdão, mas ele não se entrega, é um anormal. Nosso amigo Wellington Creio também tá com a gente, valeu. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Alô, DJs, Rubens Mota em companhia. É o nosso lendário Rubi Jari! Rubi! DJ Tubarão, autoridade absoluta quando o assunto é saudade verdadeira. Simplesmente inconfundível. Dá-lhe Tubarão. Bora fazer assim então, ó. Bora se bora recordar! Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber. E a saudade vai chegando. Mesmo antes da gente nascer. Bora, Paulo de Bragança, como é que é? Acontecer. Olha aqui você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Olha o nosso amigo Wellington, o Cleito também, o Tássio. O nosso amigo João Paulo das Pinturas. Já por aqui na moral. Descaso, agora sim, viu, filho? Um acaso, a gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Se não for pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar, é o lendário Rubi Saudade, ponto final. Qualidade total pra todo o Pará. Você sem querer por mim esperava. Você procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Nosso amigo Bolo da Mariana, tá com a gente também. Aquele abraço aqui no Tubarão, hein? Pra você. Bora de gênio, como é que é? Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Quem não deve saber nesses instantes por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Olha, Simbora Gênio, como é que é? E os passarinhos que voam distante. Sabe muito rápido. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. E aquela saudade já vai rolando do gênio, meu irmão. Se você trouxer, me pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Com muito carinho também, nosso gerente Clailson, dando apoio total aqui pra gente. Obrigado, hein? Valeu! Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. E a nossa saudade, né? Gente, daqui a pouquinho o nosso lendário Rubi vai estar lá no bar do Luiz, lá no Jiquiri, claro. Cada um de vocês é o nosso convidado, tá? Aquele abraço forte aqui no Tubarão pra você que já tá com a gente aqui. Infelizmente, alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. abraçar com muito carinho, meu patrão Ceará. Lá na Vila do Castelo, ele e o seu amor, Dona Letícia. Aqui do lado, só na manha. Casal considerado aqui no Tubarão. Obrigado, Ceará! Se você trouxer, me pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. E a saudade chegando. Darei minha gratidão e você jamais sai do pega meu coração. Pega tua madame. Bora dançar! Pega tua gatinha, vai pra esse salão aí. O lendário Rubi fazendo a onda já aqui na quadra do Engenho, hein? Que é saudade. Bora, senhor! Se vai esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. É grande, não é, já já? Olha, já já posso ir até liso pra Belém, mas bom eu não vou. É muito chope, meu irmão. Agora que tá com a gente o Dedê do Esporte do Tijuca. Aquele abraço, Dedê, pode crer. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim um dia de verão. Grande a tristeza que já tivesse a tua chance. Acompanha sozinha na... Nosso amigo Diego, no apoio total. Aquele abraço forte aqui no Tubarão. Obrigado, Diego! Sussurra. Sussurra seu nome. Rubi. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Mais uma! Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração mais depressa começa a bater. Nossa amiga Josi, Maiara de Bragança também. Obrigado, hein? Quando me aproximo de você, e aí? Meu corpo começa a arrepiar. Ai, é sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. O que é que você quer, minha filha? Fale pro Tubarão. Quer, é? Eu quero. Olha o meu amigo Edivaldo da borracharia Igor Lisboa. Eu quero ser sua amada. E meu amigo Igor Lisboa, tá com a gente. Alô, Igor. Tá 0-0 aqui, viu, Igor? Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada. E viver contigo essa louca paixão. Te abraçar com muito carinho, esse que é parceiro de todas as aparelhagens do estado do Pará. Nosso amigo Chico do Hotel Novo Milênio, ele tá só na manha, só passando pano. Bora, Chico do baú! Toda vez que eu olho pra você, trouxe um vinho, Chico. Sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa. Olha o nosso amigo Roberto Oliveira, já tá na área também. Bora, Roberto, como é que é? Quero para sempre te amar. Dá-lhe, meu lendário! Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada. E viver contigo essa louca paixão. E a saudade vai rolando, meu irmão! Eu quero. Minha filha, eu quero ser sua. É o lendário. Bora, gênio. Dá-lhe, meu lendário. DJ, tu. Tubarão, no comando do lendário Rubi Saudade. E aí, meu irmão? O Caílson não chega aqui, o Baldinho. Urgente! Tesouro de amor me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Simbora nosso lendário Rubi, meu irmão! DJ Tubarão Saudade! Vou chegar mais juntinho aqui na nossa frente, viu, gente? Pra gente brincar cara a cara, meu irmão! Chega junto, chega junto! Carinha, uma série da aniversaria do hoje e ela vem curtir aqui no Rubi. Obrigado, pode crer. Eu quero um amor com ternura, quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Fala pra tua mulher. Quero você para sempre. Égua, ígua, até que fim, meu irmão. Olha a Daniela também, a Tatiele e a Nairinha, galera de Santa Isabel, as meninas do Bar das Periquitas estão com a gente. Pois eu sou seu fã. Valeu, meninas, pode crer. Vem pra mim e vamos viver juntos. Olha o João Palmeiras também, Matheus Brito e o Rodrigo, só na manhã por aqui. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Nada faz sentido sem você. Dá-lhe, meu lendário! E a saudade vai rolando. Você vai dançando com o teu amor aqui na Quadra do Engenho. Pra essa galera curtir realmente o nosso lendário Rubi. DJ Tubarão vai detonando, meu irmão. Dá-lhe, Tubarão! Saudade vai rolando. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Mais uma. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Dá-lhe, meu lendário! Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Vem dançar. Vem que nosso parceiro Marcelo Pezão, tomando todas, meu irmão. Bora, Marcelo, como é que é? Saudade de Bragança com a gente. Obrigado, Tigrão. Chapou pra rolar! É o nosso lendário pela primeira vez aqui na quadra do Gênio, meu irmão. Olha o João Paulo das Pinturas também tá com a gente. O nosso amigo Sinal dos Garotos do Rubi. Aquele abraço, hein? Valeu! Valeu! Correr até com a gente. Nosso amigo Paulo, Márcio, a Júlia, também a Marcele, o Jacques, a Fabiane, a família lendário. Tá todo mundo aqui. Aqui. Bora, Jarinho, bora detonar aqui em Bragança, meu irmão. Sozinho! Fala aí, filha. Que eu te amo. Ah, tu já sabe, é? Você já sabe. Mas você não quer saber das minhas verdades. Bora detonar as melhores desse lendário! Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer. Dá-lhe meu lendário! DJ Tubarão, no comando do lendário Rubi Saudade. Contar história é fácil. Lendário Rubi. Contigo, mas você só me vê. Só como amigo. Como um amigo. Bora dançar! Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. meu parceiro Sargento Oliveira. Ele falou: Tubarão, dia 29 de dezembro, a maior banda de forró do Brasil vai estar aqui em Bragança, viu? Sai a rodada no Clube da Sucam. Vai ser o pré-reveillon de Bragança, dia 29 de dezembro. Valeu, Sargento! Bora fazer a galera dançar! DJ Tubarão, saudade! E ela? Ele disse que me amava. Tu é doido? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditar. Só me lembro lá da Vila do Castelo. Seu amor foi só mentir. Bora cheirar como é que é! Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Tuba! Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. Deixa eu passar com muito carinho toda a galera de Cândido Mendes. Você não me nosso amigo Keston, Jefferson, meia Cristina. O meu amor. O Xalof, a Michelle, a Vânia, o Júnior, o Miguel. O Nunes, todo mundo junto e misturado. Eclipse ou fenômeno. Estou camada de amor. De Dinaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Bora! Estou camada de amor. Chama o caqueado. Quadro do Gênio, tem muita lenha pra rolar! Não me deixa. Obrigado, Ceará, valeu, meu irmão! Nosso amigo Wade tá com a gente também, o Cleito, o Tássio, João Paulo das Pinturas, galera de Bragança aqui no Rubi! Rubi! Quando eu senti o teu corpo em mim, eu fiquei louco de amor e não pude resistir. Você não deu valor, nem sequer ligou. Fiquei chorando loucamente, perdido de amor. Olha toda a galera da carreta, equipe Saúde de Godofredo Viana. Galera do Maranhão tá com a gente, que coisa boa, hein? Os amigos Deste e o Paulo Design. Mas vê se me deixa em paz. Você me magoou e eu chorei demais. Não me deixe, meu amor. Sai daí! Pra você recordar com a gente. Rubi! Você se foi e não pensou em mim. Nem um adeus sequer. Você deixou. Fez da minha vida um vazio sem fim. Pega Paulo até que vim, viu, meu irmão? Agora estou bem. Meu amigo Paulo, ele e toda a sua equipe de Bragança veio pra frente do lendário, meu irmão. Agora é eu e tudo e eu, viu, meu irmão? E te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. E aí? Rubi. Que me cobre de carinhos e me faz feliz. O homem do barco. Agora eu acredito. Eu passar com o do carinho. O Aldo da Torneadora Salmo 91. O cara que comanda o Tubarão Sound. Pensa em você me faz muito mal. Bora dançar mais uma. Das marcantes! Manda, Tubarão detona na moral! Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só para. Dá-lhe, meu lendário! Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Que música linda, hein? Meus pensamentos não dependem de mim. E a gente vai detonar, te vai viajar nesse lendário. Vamos lá! Só dessa vez. Nosso amigo Paulo da Vidraça, nem aquele abraço, hein? Mas essa é a realidade. Meu patrão Ceará é que dá valor. Tanto tempo se... É muito chope aqui do lado. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpado. Pega, Paulo, agora ficou bonito, meu irmão. Fica comigo agora. Jamais me diga eu vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. Dá-lhe tubarão. Origênio! E eu te direi com a força do meu coração. Rubi, você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. É muito show, batidão! Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Vem dançar. Loucuras e seduções. Meu amor, eu quero. Essa festa vai ficar uma loucura. Olha o Marcelo do táxi. Sona Mana, obrigado Marcelo, pode crer. O nosso pezão tá Sona Mana por aqui. Um abraço aqui do Tua, pode crer. Prefiro até a morte. Daqui a pouquinho, lá no bar do Luiz Alves de Quiri. Dá-lhe, meu Rubi. Um, dois, três, já. E a gente vai só relembrando. Tem muita coisa boa pra dançar. Vamos lá! Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Deus, como era belo esse amor. Dá-lhe, meu lendário! Seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Foi tão bom. Nosso amigo Ezequias do Engenho! Aquele abraço, hein? Você do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Bora beber, bora beber, bora beber, Engenho! Assim, ó! Lendário Rubi. Rubi. E eu te tirei pra dançar. Vem dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim. Mas logo notei teu olhar. Minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, pego até que fim, né, meu irmão? Olha o nosso amigo Hélio, também o Cleito, o nosso amigo Táxi, nosso amigo Tássio, o João Paulo das Venturas e a galera de Bragança por aqui no Rubi. Olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Olha o caqueado! Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Nosso amigo Roberto Oliveira tá com a gente, só na manhã. Um abraço do Barão. DJ Anderson. Chuva! Rubi! Pra gente dançar, fazer o caqueado. Tá ficando bonito esse gênero, hein? DJ Tubarão Tuba. Ei, aqui é o lendário. Todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra e o Vasco toca. Todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra, o Vasco toca. E tá ficando. É 40 graus, todo mundo vai dançar, o Vascão é do povo. Grande Paulo de Bragança, esse é considerado aqui no Tubarão, hein? O mundo vai dançar. Nosso amigo Emerson Martins, só na manha por aqui. Valeu! Sucesso! É o nosso lendário Rubi! Tchau! Som das estrelas. Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar. Tem amor, me dizer onde está. Tá de Tubarão! Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Hoje estou, não consigo. Nosso amigo funk Gaba, grande Brasil do Tubarão. É só na manhã aqui do ladinho. Vamos lá! Saudade tamanha no meu coração. Na época! Você. Na época era ele! Eu sei onde. Aonde? No bico de três, Gilmar. Viaja na espaçonave do sol. É o... Alô, Gilmar. Então vem, amor, vem. Vamos lançar também o grande Flávio Paulão. O nosso amigo Sica Pescados. O JP Vidros, também os outros, a companhia da Bia e a Morena. A equipe Queda de Bragança tá aqui. Aqui. Com DJ Gilmar. Equipe Alcaida de Bragança, tá com vocês também. Agostinho Lendário, obrigado. Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar. Tem amor, me dizer onde. Eita, que tem muita lenha. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a solidão. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade tamanha no meu coração. Quero tanto amar você. Fala, gente. CD aí da primeira parte, tá? Compra logo o teu, que a primeira parte já está terminando. Já já tem a segunda parte com o Tubarão. Ali, Tubarão! Com a gente aqui, que coisa boa, o nosso mestre dos mestres, o DJ, que é referência total em todo o Brasil, em aparelhagem, tá com a gente, o nosso mestre DJ Gilmar. Alô, Gilmar, fala, meu irmão! Oi aí, Bragança, hein? É uma tradição realmente, Rubi Bragança, e esse ano viemos aqui, Augusto Correia, um abraço ao Marcelo Taxista, Augusto Correia, que está curtindo nosso lendário Rubi. Grande amigo Gustavo, o homem do papel bordado do Cid Caraú. Ao lado do Paulo, estivemos hoje lá no Cid e amanhã estaremos também retornando. Gente, muito obrigado a todos por estarem com a gente, curtindo o lendário. Galera, vim pra cá um pouquinho, eu sei que eu estou numa área que é só areia, a parte de piso fica lá pra frente, mas importante você estar com a gente aqui, esse calor bem próximo, nós do Rubi e você e Gilmar para lá e para cá, hein? Muito obrigado ao Sargento Oliveira, também o MM e o DJ Boy. Não veio hoje aqui porque ele tem prova do Enem, tá certo? Então vai fazer prova do Enem Belém. Assim que terminar a prova, a noitinha, por volta de 10, 10 e meia da noite, ele vai estar com a gente lá no Jiquiri. Hoje, domingo, Cine Bragança, tem o lendário Rubi no Jiquiri, comigo, Gilmar, Tubarão e também o Jairinho. E o DJ Boy, após terminar a prova do Enem Belém, vem para Bragança participar desse grande encontro, como acontece todos os anos, Rubi participando do Círio de Bragança. A todos, um beijo no coração, obrigado pela presença e segue o lendário, homem do posto que veio de Belém curtir o lendário aqui. A todos, muito obrigado, hein? Tubarão, e daqui a pouco eu volto. Vamos nessa, filho! Uma lenda nunca se apaga. Lendário. Rubi, saudade.